Uma vez que outras formações, associações do Conselho não têm a mesma, outras formações do mesmo âmbito, não têm acesso às mesmas regalias que pretendem ser concedidas ao futebol, clube, ou ao hospital, e não sendo proposta qualquer compensação financeira às mesmas, não vendo por isso um critério de igualdade, naturalmente não posso votar favoravelmente.